eu sou 61. Olá! Só isso mesmo. Aí eu, tu falou olá, né? Tipo, é só olá. Quem é você? Quem é você? Eu sou o Psycho Man. Quem é você que está falando também que não é o Psycho Man? Como assim? O Psycho Man é por aqui. Aí ficou tudo confuso. Tá confuso demais. Salta um aí o Ícaro. Salta um aí o Ícaro aqui de novo. Meu Deus e do céu. E aí eu e o 61. Exatamente. E hoje a gente tem uma surpresa, convidado especial. Não tão especial, porque sempre tem que começar de baixo, né? Não, brincadeira. Nossa senhora. Ainda primeiro. Não, mas a gente tá aqui com o magnífico Mark Zero, que voltou a fazer vídeo recentemente. Olha só. Eu não vou me apresentar, porque a única coisa que eu preciso dizer é que você nunca deve confiar no Psycho em nenhuma situação da sua vida. Né? Eu acho uma informação totalmente válida. A gente já contou sobre isso no último episódio. Você contou pra todo mundo? Contou. Sim, eu contei. Contamos. Nossa, que decepção, velho. Ô, não, mas eu... pesado, fiquei mó... Nossa. Não, mas eu não contei que tu ficou mó triste, eu só contei o que eu fiz. Já deixo claro que fiquei muito triste. Então é você Mato que tá Grosso. Contando. Não deve confiar no Psycho mesmo, porque nossa, eu fiquei... Eu até se te falo assim, ô, é sério e tal. Eu falei, não, você tá trolando, é óbvio, né? Você tá brincando. Ele falou, não estou, Mark. Nossa, eu, é caralho, inútil. Então beleza, né? Eu tava falando, ele deve se achar muito de noite quando ele vai dormir, assim, nossa, tá, vai, vou falar isso no mesmo... Né? A gente é, vou repetir isso a história inteira, porque é só disso que eu tô puto até agora. É, então, tá. Você vê. Não. Eu ainda não sei do que a gente vai falar. Eu também ainda não sei muito bem aqui o que a gente vai falar nesse podcast. A gente não preparou nada. Não preparou nada. A coisa inicial que a gente ia falar. É, a gente ia falar sobre o YouTube antigamente. E como é que ele era e blá blá blá, porque o Mark Zero do YouTube 2011, né? Sei lá. Exatamente. A gente vai falar aqui sobre YouTuber antigamente. É, a gente ia falar sobre isso até o Mark Zero ficar triste por ser objetificado como youtuber antigo. Exatamente. E falar que todo mundo... É que você tem que entender que eu sou uma pessoa de várias facetas, eu gosto muito da vida, tenho várias opiniões sobre muita coisa, todo e toda mundo... vez que me chamam pra participar de qualquer coisa na minha vida inteira, é, Marcos, vem participar do podcast, tá? Imagina, tem uns caras de videogame e tal que eu curto pra caralho e tal, muito assim, gosto muito deles. Aí você fala, ah, o Marcos, vem participar do podcast, eu, nossa, que da hora, eu vou muito e tal, faço videogame, a gente vai fazer podcast especial sobre youtubers. Nossa, imagina, é horrível, imagina que deve ser horrível. Mas é isso aí, mano. O Marcos voltou a fazer vídeo recentemente, tá lá, vocês vão assistir lá também, mano. O que você tá fazendo em 2009, Psycho? 2009 eu tinha 11 anos. Nossa, acabar de nascer. Senhora, amigo do céu. 2009, o que Marcos Zero estava fazendo em 2009? Eu tinha 18 anos de idade, já tava bem mais velho. Meu Deus. Eu tinha 18 anos. Cara, é muito cara, velho. Cara, pré-histórico, velho. Hoje em dia eu posso com vocês de boa, mas se eu tivesse 18 anos, vocês 10, chegassem em mim, eu vou manter um papo, eu ia chutar, cara. Vocês pior que é verdade, mano. Depois de um tempo a idade começa a fazer menos diferença. É, né? Exato. Verdade. Por isso, quando você tem 40 e namora com uma menina de 14, não tem tanto problema. Não. Não venha justificar seus crimes no nosso podcast. Não vou deixar Marcos, tudo. Eu quero deixar claro que é uma brincadeira, sim. Esse é um quadro, Não, o Marcos fala assim, eu queria deixar claro que é uma brincadeira. Eu só tenho 39 anos, tá? E ela 13. Faz 40 anos pra cima. Mas em 2009, eu tava planejando com o Ícaro fazer nosso primeiro web show. Nossa, o baseado na carne lá, nossa, né? Aquela porra. Pois é, em 2000, na verdade, eu acho que eu fiz nessa época mesmo. Tipo, no final de 2008 pra 2009, eu tava fazendo, engatinhando com o meu web show, que chamava Pop News TV, por razões desconhecidas. News TV. Não vamos elaborar muito nisso, mas o que eu acho engraçado, porque a gente já falou disso num vídeo, né? Sim. Mas o que eu acho engraçado é que eu fazer com o Ícaro, que era meu amigo, e com o meu outro amigo lá, o menino que fazia com a gente. Que não vai mencionar o nome aqui, exato. Poder... Que era é, muito porque, meu porque, amigo. Porque... É, então, ele não fala mais com a gente hoje em dia e, sei lá, vai que ele não gosta. É. Enfim, a gente fazia com os amigos e mesmo fazia com os pais dele, porque é, não tinha amigo. Eu fazia com meus pais, porque eu não tinha amigo. Você fazia um web show com seus pais? Era, é. Nossa, mano, que é. Triste. Eu não tinha amigo, eu não tinha amigo. Eu acho que hoje dava pior, fim. Pior que isso é muito... Pior que isso é muito legal da parte dele. Pior que sim. É verdade, Ícaro. Eu não duvido de hoje que isso, né? Dá... Porque vídeo de pai com criança dá muita view hoje em dia. Sim. Não, mas era muito ruim. É, então, é, se fosse uma qualidade... Aí que ia dar mesmo. Não, mas... É verdade, mano, ia virar meme. Que você desse muita visualização pra ser zoado, entendeu? Nossa, tu achar do posto mesmo. Mano... Não tem, eu queria ter. Agora eu pensei, eu nunca tinha pensado nisso antes. Imagina esses canais de criança, quando eles tiverem, tipo, 20 e poucos anos. Como que eles vão ser? Eu sempre me pergunto Pico. Isso, velho. Tipo, você será que é do Rick Fernandes? Será que eles vão, tipo, virar, sei lá, uma Miley Cyrus da vida e ficar louco, tá ligado? Tipo... Provável, eu acho que sim, velho. Não, tipo, as crianças que são controladas a infância toda, elas têm que ter um ponto de revolta delas. Não, e será que, tipo... A Larissa Manoela. Porque uma criança dessa, quando ela é criança e tá fazendo dinheiro, mais dinheiro que os pais delas, 50 mil vezes, elas provavelmente, quando crescer e tiver, sei lá, 18 anos, elas vão passar na cara do pai dela. Quando qualquer coisa, mano, qualquer coisa. Nem 18 anos, tipo, sei lá, quando começar os hormônios, uns 13, 14 anos, já vou começar, eu que pagar as contas, caralho, vai tomar no cu. Tipo, eu acho caraca, que 13 é anos, eu não duvido, eu não duvido. Tipo, se tem criança que, tipo, faz isso e não faz nada de casa. Aí eu acho que depois, quando crescer mais, tiver seus 18, vai começar a se arrepender das coisas que ela falou, tá ligado? Mas eu não duvido que, tipo, elas começam a ficar, tipo, muito bitchy. Com 13 anos eu comia carambola na rua, velho. Comia jambo. Marcos, sabe o que era bola na minha vida? Eu ia perguntar se você sabia o que era carambola. É uma fruta, né? É uma fruta estrela, eu nunca comi. Ah, nossa, carambola é uma merda agora que eu lembro o que, que é. É não, mano. É pois muito ruim. Goiabada pra mim é uma fruta gore, assim. Gore, certo? Não, goiabada não é uma fruta, né? Goiabada não. Goiaba é uma fruta, é. Goiaba, você abre ela no meio, parece ser um pedaço de bebê que você cortou. Nossa, mano. Ah, mas é muito gostoso, nossa, eu gosto, velho. Caramba. É bom. Eu parei de gostar de goiaba, porque eu comi muito. Eu comi muito, velho. E eu parei de gostar. Eu não vomitei com ela. Uma coisa... Ah, a galera... pelo menos a minha família falava que podia, tipo... Podia grudar no estômago da pessoa e a pessoa morrer da lá. Goiaba! Por causa da semente, tá ligado? Por quê? Vai nascer uma árvore, você. Vai nascer uma árvore. Tipo, eu tinha muito assim, medo também. De engolir semente de melancia e crescer uma melancia na minha barriga, velho. Até meus 18 anos eu não conseguia engolir remédio, assim. Eu tinha que mastigar. Não, eu sou assim hoje. Eu sou assim, eu não consigo engolir remédio. Eu engulo, claro, quando eu vou comer comprimido. Agora outras coisas só, né? Mas... Oh, meu Deus. 5 anos a idade mental, né? Falei comida, água. Não, mas sério, eu sou muito ruim pra engolir comprimida, velho. Sério, eu passo meia hora, eu fico tipo. Eu ficava pensando, uma hora eu vou no hospital, eu vou morrer, porque eu não vou tomar remédio, eu não vou conseguir. Sim, tipo isso. Quando eu era menor, a minha mãe trabalhava numa escola, eu ficava a tarde toda sem fazer nada, e livre na escola. Eu ficava tá tomando comprimida a tarde toda, é isso. Eu não tinha aula, minha mãe trabalhava lá tarde, tá ligado? E aí, uma vez que eu tava muito desocupado, eu peguei uma semente. Aí eu pensei que eu vou fazer a semente crescer na minha barriga. Teve eu comi outra. A semente inteira. Eu peguei uma colher de areia. Eu comi uma colher de areia. Colher de adubo. Areia ou terra? Areia do chão, assim. Eu peguei, comi, juro. Depois eu bebi água e eu fiquei feliz. Porque eu jurava que fosse crescer. Até hoje, por isso que a gente... Mano, eu descobri na cheia de problema. Eu juro. Eu lembro da colher de areia inteira na minha boca. Já engoli 2 moedas de R$1 já. De moeda de... Caraca! Peraí, Búcaro, a moeda de R$1 é relativamente recente, então não tem uma desculpa de ter engolido uma de R$1. Não, não é tão recente, não. Eu lembro quando começou a vir moeda de R$1, ainda tinha a cédula, faz muito tempo. Eu lembro que eu pedi ao meu padrinho dinheiro. O pai de R$1 foi de 25. Não, mas eu lembro que quando saiu moeda de R$1 já tem idade mental suficiente pra saber que... Quando era criança, cala a boca. Quando era criança, tinha cruzeiro. Que vocês são o quê, mano? Bando de nossa, verdade, o cara viu a chegada do R$1. Sério que tu viveu a época do cruzeiro, Max? Eu era muito pequeno, mas meu pai chegava no momento sem chegar em casa um dia... Tu tem quantos anos mesmo, Max? Tu não tem 25, tá? Eu tenho 26. Eu vou fazer 20, 40, na verdade. 20, 30. Nasci em 92. Os primeiros anos ainda era zero. Isso me lembrou uma história muito inútil. De quando tava eu e o Ícaro num ônibus, daí a gente achou um moleque que estudou com a gente perguntou a idade dele, ele falou K-13, e a gente nunca descobriu qual era a idade dele. Foi mesmo, ele falou que... Não, eu vou falar o nome dele, não. Porque, tipo, não tem como ninguém identificar, o nome dele era é Popoque. Era Popoque, velho. Era Matheus, né? Não, era Matheus, o nome dele real. Mas o... Sério? Era Matheus. Acabou minha vida, velho. Eu pensei que o nome dele fosse Popoque. Muito bom, o rumo que... podcast levou, né? Como era na época que não tinha rádio, mano? Não tinha dinheiro. Como era receber o salário em sal? Vocês usaram internet de escada? Vocês usaram o computador, ouviu um barulho? Não. Eu usei por muito tempo, cara. A internet que eu tive não era de escada, mas fobia. Era 300 kbps. Sim, 300 já era sonho pra mim quando era criança, meu Deus do céu. Não. O Psycho, ele caiu... No famoso negocinho que fica no cantinho do computador dizendo que tá 300 kbps, mas não é 300 kbps, é 58. Mano, era muito devagar. Caía. Eu lembro que sabe o que a gente fazia pra assistir Naruto, Saiko? A gente colocava, tipo, dava play, pausava, aí a gente, sei lá, ficava brincando, tipo, até passar uma hora, nossa, pra caminhar metade. Aí quando a gente ficava vendo, a gente já deixava mais dois, assim, tipo, pausado lá pra carregar. Sim. Nossa, eu fazia era isso com o vídeo do YouTube. Mas era streaming de Naruto? Era site, assim? Era streaming era site, de Naruto. Na época você tinha baixado de sites piratas RMVB, pelo amor de Deus, Mega. Qual era o nome daquele? Mano, tinha um site que era só pra Naruto. Qual era o nome, Ica? Naruto Online. Era demais, Naruto Online? Impossível errar o público-alvo. Não existe mais, velho, eu acho. Não, era Naruto alguma coisa. Netflix. Netflix. Mano, mas pior que Netflix é antigo. É, isso. Tinha locadora. A Manatona. Enfim, que Marcos Zero você tava fazendo em 2009, 2008? Eu tinha um site de videogame chamado Dub Games, que é Doubt, que é dúvida. Sim, sim, sim. Ah. E aí eu postava review de jogos que eu não sabia nada que tava falando, era muito engraçado. Nossa, agora eu lembrei, em 2008 eu tava no hype pra GTA 4, porque eu lembro de estar vendo os trailers de GTA 4. Eu nem tinha Xbox. Eu só queria GTA 4 porque eu vi o Rico sendo atropelado e ele voava muito Rico, longe. Quem é Rico? Rico não. Rico não, cara. Rico Bellic. Rico. É que eu tava jogando. O Rico Bellic. Cara, viu um cara rico andando sendo atropelado. Eu tava jogando Just Cause, eu confundi os nomes. Just Cause é o nome do cara rico, mas enfim. Tava jogando Just Cause tipo, em 2008, Não, idiota, eu tava jogando outro, eu confundi agora. Não, mas tinha Just Cause em 2008, meu filho. Eu só não tinha acesso, mas era enfim, muito bom. Não foi nem sendo atropelado, foi ele batendo em outra coisa, ele saindo voando da porta do tipo do vidro da frente. E eu lembro que eu achei isso muito foda e eu queria muito jogar. E no GTA V não tem isso, é muito triste mesmo. É, assim, muito triste. Tô... Virou um arcadezão, mas eu gosto bastante. Tem sim, não, mas é muito raro de acontecer. Voar, tem de voar pela frente. Isso me lembrou um jogo que... Eu lembro daquela música do Alves e Esquilo, Bad Day, vocês lembram? Então, eu adorava o Alves e Esquilo. Porque a gente era Bad Day. Não, mano. Não, eu fico mal triste, mano. Lembra que a gente, um dia desses, a gente assistiu Alves e Esquilo junto? Sim. É o Alvin Theodore, qual é o nome do outro que eu esqueci? É o Todo mundo... Simon. Todo o mundo Simon. Falava que eu era o Simon só porque eu usava óculos. Só por isso. Até hoje parece o Simon. Ah, daí? Eu sou o Alvin. Ah, por isso que Psycho, Simon, Psycho. É, o Alvin. É por isso, eu sou o Alvin. O Alvin é o Theodoro. Mas enfim, eu lembrei de um jogo que eu, mano, eu jogava escutando Bad Day e aquela música do Jason Mraz. Nossa, Deus, o Psycho sabia. O Psycho sabia cantar. Aquela música do Jason Mraz. E ele cantava na minha cara. Eu não lembro de nada. Eu escutava essa música jogando Driver 2 no PlayStation 1. Eu vi essa música jogando Flatout 2. Flatout? Nossa senhora! Vocês conhecem esse jogo aqui, ó? Downhill, que era tipo um jogo de que você descia com a bicicleta. Nossa, era muito foda, velho. Mano, eu escutava Charlie Brown e... Chris Brown, mano. Kiss. Mano... Eu tava muito depressivo na época que eu tava escutando Charlie Brown. Eu ficava escutando o Céu Azul quase chorando, mano. Que mentira, mano. Nem tinha depressão nessa época. Essa época tava... Existia. Isso é novidade. Não existia depressão nessa época, velho. Pra gente... Na minha vida não existia. Eu não tava depressivo, mas eu tava muito triste nessa época. Eu ficava ouvindo escola, coisa assim? Eu não lembro, velho. Sinceramente, eu queria tanto que a minha tristeza daquela época fosse a mesma de hoje, porque eu não lembro de sentir as coisas que eu sentia antes. Eu tive uma música que eu odeio, ó. É Payphone do Maroon 5, porque ela lembra coisas... Nossa, eu já sei de que é. A famosa história de Ícaro. Vai ficar um podcast. Andando de patins. Nossa, nem conta. Não, beleza. Não deixa fazer pro podcast Decepções Amorosas. Decepções Amorosas, mas aí... É só o que eu tenho, viu? Puxa. Nossa, eu já ia falar uma coisa. Mano, pior que a gente... Mano, saco é muito cuzão. Enfim, a gente entrou numa parada aqui que não pode entrar no podcast, então a gente esqueceu do que a gente tava falando antes. Exato, então, muito bom. Música, você vai escutar um bip de um minuto? É... Um minuto? Não, um minuto nada, uns 15 minutos. 15 minutos de bip? Então, ignora esses 15 minutos, só pula. Enfim. Muito obrigado, esse foi o podcast de hoje. Eu lembro fui pro assunto GTA 4 quando... 2008. É verdade. Marques, continue. Você tinha um site. Eu tinha um site em 2008, eu postava umas coisas bem merda. Aí eu vou te falar uma coisa, eu nunca contei isso pra ninguém, tá bom? Eu parei esse site. Exclusivo. Antes de começar com o YouTube, de vez, assim, sozinho como canal, eu ainda pensava, mano, eu tenho que ter um site, né? Eu tenho que ter um blog e tudo mais, tal. Tem que ser assim, né? Aí eu encontrei um brother que fazia gameplay no YouTube, um moleque mesmo, tipo, 14 anos, eu tinha 18. Eu chamei ele, isso bem claro, tipo, tinha 16, na verdade, 17. Aí eu encontrei um garoto e eu fui lá, eu chamei ele pra participar do meu blog, tá? A gente criou um blog. Aí eu sabia login e senha dele. Aí eu entrei em tudo, deletei todas as contas dele e fui embora. Eu só fui lá e deletei tudo mesmo, assim. Tudo, 100%. Como assim, Marcos? 100%. Eu não sei, eu só peguei um momento e falei, eu tenho acesso. Eu poderia. Eu falei, vou testar. Aí eu deletei tudo. Mano, tu tinha que ser que nem eu, Marcos. Tu tem que entrar na conta do teu amigo, que nem eu fiz com o Ícaro, e dar like em vídeo de cara se beijando. Eu que mandei os links pro Psycho dar like, Ícaro. O melhor era novinho, deixa a toalha cair e mostra seu membro. Seu membro? Seu membro. E nas duas ou três vezes que agora, tu fez isso, já teve esse mesmo cara aí. O Marques entrou no assunto aí de... Ele falou que ele nunca tinha falado aquilo pra ninguém. Eu vou falar isso aqui só pra pegar o Marques. Não, não vou nem falar isso. Só vou perguntar a coisa pra vocês. Vocês têm algum segredo que vocês nunca contaram pra ninguém, que vocês nunca vão contar, porque é uma parada muito ruim? Muito. Eu sabia que o Marques tinha. Eu só queria tirar isso dele. Eu tenho vários. Que eu nunca vou contar assim, porque é muito ruim. É muito... É tão ruim assim, né? Tem um que eu acho que talvez seja legal. Tem alguns que eu só acho muito vergonhoso, muito triste, assim. Mas tem algum segredo que é uma coisa muito ruim que tu fez? Que eu fiz? Eu nem lembro. Tem. Eu acho que tem. Bem ruim. Mas vocês não vão ter nem ideia do que eu tô falando. Mas é bem ruim, assim. Nunca vou contar. Eu vou começar a tirar do Marcos esse segredo, tá ligado? Tem algum que vai fazer... Que faz você ser preso, Marcos? É o Akinator, tá ligado? Não vou entrar nesses assuntos mais. Eu vou ficar aqui no próximo vídeo. É o Akinator. Você entrou na... Não, sim. Ah, então você matou uma criança. Parabéns. Akinator 9-0. O Akinator ativo 9-0. Imagina. Você vai... Não, é a última pergunta, você clica assim e só começa a ligar pra polícia, tá ligado? Você fica lá ligado. Chamamos a polícia. A polícia foi ativada para o seu local. Veio o próprio Akinator no seu quarto, assim, na prisão. Falou, tá demais. Eu tenho um segredo que eu nunca contei pra ninguém. E eu só fui lembrar agora, porque eu me esforcei muito. Tu vai contar agora. Eu vou contar porque eu tinha 5 anos na época, 6 anos, por aí. Nossa, eu pensei. É velho demais. João Vito, encrenqueiro da minha rua, pegava pedra e tacava na Bianca. Eu pensei que tu ia falar que ele pegava a pedra e fumava. E ele tacava a pedra na Bianca e ele falou que se eu contasse pra alguém, ele tacava em mim também. Aí eu nunca contei pra ninguém. Mano, mas calma aí, então. Hoje. Você tem que deixar claro pra gente com que tipo de pedra, tamanho de pedra, jogava as pedras. As pedras britas, ele enchia a mão de pedra brita e jogava na Bianca. Pra matar ela, cara. Que isso, mano. Velho? Prende o moleque, tá louco. Mano. Fala o nome dele aí pra prender. Deus. João Vito aí, se a polícia achar o João Vito aí da... Se alguém achar o cara no meio de Fortaleza. Mano, do Peru. Era aqui de Fortaleza. Não, mas ainda bem que tu falou esse nome, Bianca. Eu lembrei do menino. É a menina que o Ícaro brincava quando ele era. Então, o Ícaro falou no último podcast que era a menina que ele brincava, que era a Bianca. E eu lembrei dessa história, só que eu não contei, que eu esqueci. Mas tu falou agora de Bianca de novo. Eu lembrei que tinha uma menina na minha escola. Era muito pau no cu essa menina, velho. Mano, ela sempre zoava os moleques. Tipo, zoava todo mundo. Tipo, que ela se achava rica pra caralho. Daí, uma vez. Eu fui pra escola de chinelo, porque meu dedo tinha... Eu tinha machucado meu dedo. Tinha arrancado o xaboque do dedo. O quê? O xaboque. O que é xaboque? Expressa choque de cultura. É aquele... Sabe quando você tá jogando bola e você chuta o chão e arranca aquela parte do dedo de baixo? Um pedaço do dedo. E a gente chama isso de xaboque do dedo. Tem um nome pra específico machucado que você pele de baixo do dedo. Moleque, se machuca muito assim. Errado, é muito específico. Sim. Mas enfim... Quando eu arranquei, um dia eu fiquei machucado, aí eu botei a atadura no meu dedo e fui pra... Obviamente eu tava machucado. Eu botei a atadura no meu dedo e fui pra escola. Não é o quê, né? Atadura é o quê? Nunca, não sei, não é normal falar. Sabe? Curativo, band-aid, sabe? Continua. Curativo. Como assim? Curativo. Ah, foda-se. Eu fui de atadura, botei atadura no meu dedo. Atadura, parece que eu comprei de madeira. Ai, meu Deus, velho. Tá, botei curativo no meu band-aid. Não era band-aid, era pano. Botou salompas. Sabe? Passou mertiolates. Salompas. Eu fui pra escola e eu tive que ir pra escola de chinelo, porque eu não consegui usar sapato. Eu cheguei na escola e ela começou a me chamar de pobre. Mano, ela começou, tipo, me zoar muito de pobre. E ela tinha o PC da Xuxa, tá ligado? Literalmente o PC da Xuxa. O laptop da Xuxa. Não, laptop, né? Eu tenho a coxa do Homem-Aranha até hoje. Eu tenho, minha irmã rasgou. Aí, eu tenho a do Ben 10. Eu tenho a do Homem-Aranha, muito pobre. Nossa, enfim. Minha coxa é toda azul. Enfim, A minha rosa. Como você dorme, Saiko? Me fala. Ela me chamava de pobre. Eu durmo no quarto da minha mãe. Você dorme com a sua mãe? Não, ela dorme na rede. Eu durmo na cama. Sua mãe dorme na rede? Não, é porque minha mãe prefere dormir na rede. Deve ser muito gostoso, sério, deve ser uma delícia. Daí ela prefere dormir na rede, aí eu vou dormir na cama dela, que é maior e melhor. Não acredito que eu dormi na tua casa do meu gato. Na rede, porque tu era visita, né? Eu te dei, deixei tu dormir na minha cama. Olha, mas se soubesse, eu gosto de dormir na rede, mano. Sério, nossa, podia ter falado, né? Deixa eu dormir na rede, porque eu gosto muito mais. Mano, o Ícaro veio dormir aqui em casa, velho. Foi um evento. Ícaro vai dormir na sua casa, esconda a sua geladeira, viu? Cacho de banana, se tu não esconder. Mano, o Tauan falou disso 50 vezes, velho, do cacho de banana que o Ícaro comeu. Eu nunca vou esquecer. Ui, mano. Mano, acordei de manhãzinha, olhei pra cama pra ver se o Ícaro tava na minha cama. Cadê o Ícaro? Aí eu só vejo o Ícaro chegando no meu quarto com um copo de vitamina. Ei, André, rato do segundo, tu vai tomar o teu, não vai acabar. De vitamina. Não, eu não perguntei assim. Eu perguntei se ele tomava café da manhã, porque eu tomava. É, porque tu já tinha tomado todo dia. A minha mãe chorando no quarto porque ele tinha comido a comida do mês todo. Sempre que o Tom vai falar que o Icaro foi na casa dele, ele fala desse cacho de banana, velho. Ele fica abismado. Ele fala, mano, o Icaro chegou lá em casa, tinha um cacho de banana inteiro. Eu fui ver no outro dia, só tinha duas bananas, velho. O banana é gostoso pra caralho, você deixar lá embora, meu. Mano, o banana como, é a pior velho. Fruta, velho. Ah, você tá desacanagem comigo, né? Você vai comer goiaba, seu retardado. Goiaba é muito ruim, velho. Banana é fofinha, gostosinha, parece uma pintinha, uma delícia. É a pior textura que tem. É não. E bananada, bananada. Não, banana de leite. Não, banana. Não gosto de leite, viu, gente? Eu não bebo leite puro nem fudendo, mas... Eu não gosto de leite nem de banana, mas ele toma bananada. Que é leite e banana, é verdade. Não, bananada é vitamina de banana. É leite com banana. Mas já amassaram banana, colocaram aveia, um pouquinho de leite e comeram, né? Sim. A gente coloca, isso eu comia quando era criança, era de boa. Mas, sim, tipo, banana pura é horrível, velho. A textura é horrível da banana, não consigo comer. Minha fruta favorita é abacaxi, só queria dizer. Nossa, não, minha também, minha também. Sério? Não. Nós tá minha também. High five virtual. Pode suco, eu já... Suco de abacaxi. É o Hi-Fi virtual? Pois bora, Marques Menon, bora. Hi-Fi é esse, depois é virtual, meu filho, não tem limites. Quando eu comecei a trabalhar, né? Tipo, às vezes eu ia no mercado, né? Tipo, ele trabalha. Compra pra mim, né? Aí eu pegava, eu fui falar pro Saico, né? Porque o Saico perguntou o que eu comprava. Nossa, né? Ícaro, o que você fazia? Não, eu comprava, eu vou falar que eu comprava. Eu comprava um cacho. Qual era o seu trabalho? Eu comprava um cacho de banana. E muito fazendo trabalho, caralho. Ah, o meu trabalho? Ah, eu trabalhava num banco. Fazendo o quê? Atendente. Atendente, estagiário. Ele era o dono daí. Eu roubava o dinheiro. Comprava quanto você ganhava aí, Icaro, no banco? Nossa, era pouco, porque eu era estagiário, ganhava 600 e alguma coisa. Nossa, R$620. Mais do que eu ganhava editando pro Marques, viu? Parar! Tá bom, gente. Parou. E pelo menos o banco te pagava. Se mutou, não quer falar não. Não quer falar em ao vivo, não. A gente pode falar sobre isso, não tem problema, mas continua. Deixa eu falar as coisas que eu comprava. Fala, Icaro, fala. Assim que eu recebi o dinheiro, eu tinha que fazer umas compras pra eu comer, né? Porque, tipo, eu queria comer bastante, né? Quando, tipo, assim, enfim. É uma coisa muito inútil. Eu fui falar pro site que eu comprava, e ele não come nada do que eu comprava. Eu falei que comprava duas caixas de leite. Não bebo leite. Eu não bebo leite. Aí eu já... Ele, assim, já foi falando desse jeito. Aí eu comprava um cacho de banana. E tipo, aqueles pão empacotado, tá ligado? Eu não bebo banana. Quer dizer, eu não como banana. Ele não come banana. E ele não come pão de pacote. Ele não come. Você não come? Não, eu como se assim, tiver, mas eu prefiro pão normal. Não, tu pão de pacote. Mas é muito ruim aqueles pão que tu compra, tipo, no pacote. Pão de pacote, pão francês ou de forma, não existe ele pacote. Não, aqueles que vêm pacote, velho. Todos vêm pacote. Você pega na mão e leva pra casa? Não, ele só come aquele. Você vai na padaria e ele bota na padaria. Pão fresquinho. Pão francês. É. Como o Marcos. Eles não comem carne de hambúrguer também, não. Sociedade, velho. Bem-vindo a São Paulo. É São Paulo, não tem padaria. Só tem pão em saco. Só tem umas cápsulas, só tem uns negócios que você abre assim, você joga um pouquinho d'água. Tá, continua. Não, era só isso. Tipo, ele não comia nada. Porra, Ícaro. Aí ficou 15 minutos pra chegar no final da história e foi isso. Não, mano, eu só quero achar as mensagens do Mark Zero pra mim na época que eu editava pra ele. Ruim, ele tá procurando essa mensagem. Ruim, muito pesado, 2014, foi uma época ruim. Tu falou que podia falar disso, eu quero não falar pode, disso. Não pode, só tô me defendendo de antemão, assim, que não sou eu, assim. Tem quantos anos agora, Marcos? 27, né? 30, Não, foi 27. Não, ele tem 26. Ele tem 26 anos. 26. Então, 4 anos atrás ele tinha 22, 22, beleza. Marx com 22 anos já tinha... posso fazer um background? Já tinha uma mente de homem aqui, claro, né? Calma. Já. Nem de perto, assim, comparado com hoje em dia. Mas também quero deixar bem claro uma coisa, ó. 2012, não, fevereiro de 2013, mudei pra São Paulo. Comecei a fazer meus videozinhos e tal, morar com o Rolandinho, com a galera e tudo mais. Visitava a galera do Pocan, mó gostoso e tal, beleza e tal. Aí chegou no momento que eu tava fazendo Scooby Trovers na época, né? Porque sabe o canal de videogames que eu fazia. Saudade, aí eu falei, Gustavo. Eu não consigo editar meus vídeos mais. Não dá, eu tenho que ficar fazendo Scooby Trovers, não tem possibilidade. Preciso de alguém pra editar. Aí eu chamei o Saico, ele veio e me ajudou a fazer o Solê, muito da hora. Além que ele lançou o primeiro vídeo, assim, ele editou o primeiro vídeo, eu cheguei, ele tava gravando o Scooby, assim, peguei meu celular, falei, ó, Rolandinho, assim, que o Saico editou, que foda. Aí eu mostrei com o Monark no avião, sabe o que era pra cá, porra. Era muito da hora, editava muito bem, eu ficava com muito inveja quando edito. E aí ele tomou o endereço no meu canal, editando os vídeos. E aí eu, né, eu tava muito estressado, eu tava tentando viver de internet, não tinha dinheiro pra pagar aluguel, era um inferno, eu tava muito triste, muito... Nossa, era horrível. E aí descontei no Psycho, obviamente, né, como você pode ver, assim. Eu me arrependo demasiadamente, assim. Eu acho que é bom deixar isso claro para as pessoas que estão vindo aqui. Se você tiver uma posição de controle sobre a pessoa, trate com carinho, assim, porque é muito fácil você virar um ditador filho da puta e querer esfaquear ela no meio, assim, né. Tamo aí junto hoje, parabéns, 2018, ano novo, vida nova, e aí, sabe, tudo bem com você? Como tá a sua vida, assim? É isso aí. Como que acabou? E aí, Saico, como é que tá? Tá pior que o Ícaro. Não, tá não. O Ícaro roubou minha revista. Eu falei em outro podcast. Ele roubou minha revista. Ah, não, é de novo, não. Ai, não, não. Vem essa raiva, velho. Que galera senil da porra, velho. Assim, o roubo do Ícaro. Eu roubei. Eu tô com isso aí. Eu tô muito feliz, tá ligado? Eu me arrependo. Eu roubaria de novo? Roubaria. Já faz 8 anos, Ícaro. Mano, ano passado. Já falei 1000 vezes que ano passado eu fui devolver. Tu não quis. Depois de 7 anos, Ícaro. Foda-se. Foda-se. Vai ter isso se quiser mais. Vamos. Nossa, o cara é o ladrão mesmo. Peraí, o que o Igor roubou? Roubou uma revistinha. Oh, meu Deus, essa. Ai, meu Deus, velho. Existia álbum na tua época, Marcos? Não, mentira, mas. Existia bastante, assim. Meu pai me deu R$50 uma vez. Isso na época era muito dinheiro. Eu ganhava os 50 centavos e ficava feliz. Ah, não. R$50 inteiro. Foi na hora que eu peguei, na hora que meu pai me deu dinheiro, eu fui na mercearia do lado. Não deu nem 5 minutos porque eu tava com o dinheiro na mão. Eu comprei tudo. Em figurinha do meu álbum. Sabe o que eu ganhei? Eu abri tudo, peguei as cartas de carro que tinha dentro. Sabe o que eu ganhei? Eu consegui encher uma página. E toda página tinha um prêmio. Sabe qual foi o prêmio que eu ganhei? Um Aquaplay, velho. Puta que pariu. É aquele negócio que tem água e tem as argolinhas. É, você vai... Nossa senhora, custa R$2. Coisa mais triste. Eu gastei 50 Mano, reais. R$50. Hoje em dia, eu fico com pena de gastar com comida. Sim. R$50. Imagina nessa época. Você partiu R$50 e ele ficou feliz, você gastou R$50 em um álbum. Ele nem sabe. Mas nessa época aí, os primeiros vídeos que eu gravei na minha vida foi de Assassin's Creed 2, que eu peguei a câmera da minha mãe, coloquei empunhado um monte de livro, gravando a TV e gravei jogando, falando umas vezes. Nossa, Assassin's Creed 2? Quando eu tinha Assassin's Creed 2, eu assistia muito. Quando eu tive internet pela primeira vez, acho que foi em 2010, 2011, não lembro. Acho que foi 2011. Eu sei que eu criava uns blogs de filmes HD, não sei o quê. E eu só, eu achava muito legal fazer esses blogs. Só, e eu só postava os links do Mediafire, sei lá, do Mega Upload, dos outros sites, tá ligado? Eu copiava literalmente a descrição do outro site que tinha do filme, botava no meu negócio, botava a imagem do filme e colocava o link que os caras uparam o filme. Saico, é um detalhe disso aí. Se for o que eu tô pensando... Tu tá ligado que tu fez um site pro Web Show, né? Não, mas não foi nisso aí. Não foi no .webs.com. Não, mas tu lembra que tu colocava aqui pra baixar todas as temporadas de Simpsons no nosso Web Show? É verdade! Mano, eu lembro. Isso aí é legal demais. Pode Mano, ser eu ficava streamando Simpsons com 12 Sim. anos. Sim, sai. Com 12 anos. Era tipo, era um nome lá, tipo... TV, não sei o que lá. Streamar Simpsons é melhor que assistir BBB pay-per-view, né? Hoje o paredão foi formado. O Caruso vai embora. Você falando que é uma merda ainda. Impressionante. Ele cresceu? Ainda taca pilha nos outros? Ou, sinceramente, eu tô com vontade. Eu tô tentado a assistir BBB. Mas Big Brother é bem da hora. Eu fiz duas referências a Todo Mundo Odeia o Chris no último episódio. E agora uma. Queria falar isso. Falei do Caruso agora. A outra foi do Blackout da Tônia. Ó, nesse podcast, vocês têm que saber. Tem que ter pelo menos uma referência de Todo Mundo Odeia o Chris de mim. E uma referência de Superzão do Ícaro. Superzão do Ícaro. Eu cantava a música do Chris Enabari, Hey Hey Chris. Eu também. Agora, Mark Zero, como foi viver a Segunda Guerra Mundial? Nossa senhora. Nossa. Oh, é, eu, sou... Eu conheci um cara que sobreviveu a um campo de concentração nazista da Segunda Guerra Mundial. Sério. Ele tinha quantos anos, então? Ele era muito velho. Mas sério, eu conheci... Foi lá num lugar onde os deputados se encontram, mas eles liberaram espaço pra fazer esse negócio aí, essa palestra. Foi muito legal. É só isso mesmo. Que ainda mais antes. Eu e pensei, tu roubou o relógio de ouro que ele tinha guardado. Sim, ele falava português porque a mulher, sei lá, a família dele, sei que ele tinha uma descendência brasileira, por algum motivo. Mas aí ele veio pra cá com a mulher dele depois, quando a guerra acabou, que eles conseguiram sair de lá. O Tama falou desse cara aí, e eu pensei que o Tama ia falar, não, ele tinha 20 anos. Daí ia falar, ô bicho mentiroso isso aí. Tava lá. Não, ele era muito velho, ele mal conseguia falar direito. Ele daí eu lembrei de um moleque que mentia muito quando era criança. Vocês já tiveram... O Meion era desses moleque, mano. Que? Mas enfim. Como assim? Como? Do nada. Eu não tô fazendo nada. Eu queria... Tu me pegou o nome no meio. Meion é 900 neném. Ah, não. Nossa. Mano, teve uma... Não, nossa não. Senhora, velho. Eu vou contar que agora eu preciso do Marcos pra me apoiar nessa hora. Olha, eu falei uma vez... O Psycho... Tá fazendo engenharia. É tudo na mesma panela, o Ícaro, o Psycho. Olha só, eu falei pro Ícaro, um Ícaro, uma vez, que ele perguntou quanto que eu tinha tirado no Enem do ano retrasado. Eu só achei estranho e pedi pro Psycho averiguar. Okay. Eu tinha tirado 700 e pouco. Que mentiroso, ele falou que tirou 900. Não foi. Aí depois de um tempo, vem o Ícaro e o Psycho vem falar assim, tu que tirou 800 e pouco no Enem, não sei o quê. Eita, 800 no Enem, como é que é, não sei o quê, duvido, não sei o quê, mano. Aí ficou nessa história de, meu mano, eu tirei 700 e pouco. Não. Aí agora já tá em 900. Aí eles ficam me zoando, achando que eu sou mentiroso, fico só inventando nota. Mano, o menino que tirou 900 no Enem. Mas eu não tirei, eu tirei 700. Foi, né, Saico? Mano, o cara vem na nossa cara falar que a gente tá mentindo aí, que eu tô acreditando na coisa dessa. 900 na Harvard. 900, já sabe, né? Tirou 900 neném, já pode ir pra Yale. Pra Harvard. Eu só conheço Harvard e Yale por causa que era as duas faculdades mais faladas nos filmes americanos. As duas faculdades que eu fui. Harvard. Só conheço Harvard e Yale porque as duas faculdades que eu fui. As únicas que eu fui aceito. Recusou, né, Saico? Naquela época a gente recusou porque a gente não tinha nada. Pergunta sincera, é Tauan, Ícaro, Saico, Meon, vocês pretendem fazer faculdade, tentar vestibular, alguma coisa? Não sei. Eu acho que próximo ano, talvez. Eu quero, mas eu não sei do que, velho. Mas eu queria estudar de novo, só pra ter aquele feeling e depois desistir. Eu só faz 2 anos, faz quantos anos que eu terminei, né? 3 anos. Quem? Não. com quem você comecei? Outro podcast. Não, mas eu tenho saudade de estudar, tá ligado? Eu tenho saudade do feeling. É verdade. Isso aí, cara, eu nunca senti esse feeling, de verdade. Tu nunca sentiu o feeling de ir pra escola? Não, amigo. Não. Mas... É. Meu Deus, Saico, para! Mano, mas é. O Saico tá destruindo todo mundo hoje. É, hoje é o dia só do Saico. Só falta o Ícaro agora. Saico's Revenge. Não. Sério, meu? Tu nunca teve... Já falou lá. Óbvio que teve, meu. Não tive, velho. Só quando eu era criança, mas tipo, não foi nem algo que eu senti... Seu ensino médio não foi legal, meu? Não foi. Foi péssimo. Péssimo o ensino médio. Primeiro ano foi muito bom, foi o melhor. Primeiro ano do ensino médio foi pra mim. Foi o melhor ano de escola do geral. No geral. Sobre a escola, o Ícaro, vou falar bem do Ícaro pela primeira vez na minha vida. Ícaro. Ei, caralho, Greg, vaza. Ícaro falava com a menina. Caralho, cara. Não. A galera toda achava que eu e o Ícaro era gay, velho. Ah, nossa, era muito chato. Eu achava que era gay. A minha mãe acha que eu sou gay. Não, mas sério, é porque... Você é gay. Eu sou gay. A gente andava junto demais. Aí o povo falava que a gente era gay por isso. Que a gente andava... A minha mãe perguntou se eu sou gay. Minha mãe também. Mas enfim, o Ícaro, ele sempre foi bom na escola. Mas ele é burro no jogo. Mas ele sempre... Nossa senhora. Ótimo, graças a Deus. Não, o Ícaro é burro assim, ó. Ele fala umas coisas erradas, assim. Fala, nossa, eu vou embora. Não. Não, mas é umas coisas absurdas. Lhama de Ilhama. Ah, meu Deus. Saico, tu tava me elogiando, Saico. Eu vou acabar. Tava me elogiando, Saico. Tá bom, vou parar de... O que ele quer falar que eu era bom na escola, só que, tipo, eu sou ruim em jogo, pronto. Só que o Ícaro, ele era bom na escola, só que ele tinha umas paradas... Mano, tu era sempre o último a terminar a prova, velho. Dava raiva. Eu tinha que esperar pra escola. É verdade. Eu quero saber do ensino médio do Marcos. Verdade. Olha, eu vou falar. Era ensino médio, como é que foi aprender com o Aristóteles? Não, era, Não, tem um nomezinho. É o segundo grau. Até a sexta série, assim, grau. Minha vida foi neutra, eu tava de boa. E depois sexta série, vocês viram que ele nem falou sexto ano, né? Porque ele é velho. É porque eu sou velho. Sexto, né? Que é quinto ano, não importa. Quinto ano. Dessa época aí eu tava de boa, aí começou é naquela ano, escola né? que eu tava lá, que é colégio, Barão de Malacos, espero que todo mundo morra, bando de gente escrota do caralho. Eu vivi coisas muito pesadas. É bullying de escola americana mesmo, bullying pesado, bullying escroto, bullying, nossa, maldoso pra caralho. Era só uma criança inocente boba e tal. Era foda. Aí no, na oitava série eu mudei de escola, encontrei uma galera super massa, fiquei o cara mais conhecido da escola, mal não me adorava. Que isso? Eita! Então, mudou, eu só mudou. Aí, se eu não tivesse saído da escola de merda, eu teria me matado assim com 20 anos, impressionante. Eu era muito ruim. E aí eu mudei de escola e ficou tudo bem. Mas o ensino médio foi bom. Apesar dos pesares de notas. Tu era o primeiro a terminar a prova ou, tipo, era o último? Mano, eu sempre fui o último muito, em o prova. Hoje em dia, eu um pouco mais velho, mas eu queria muito poder voltar no tempo com a cabeça que tem hoje e fazer escola. Mas é impossível, Mark. Eu você nunca vai saber qual que mas, é. Não, sim, eu sei, mas eu queria... Eu sinto que, por exemplo, todas as aulas, eu não dava a mínima foda, sabe? Eu não importava um mínimo pouco. Então, eu passou pra mim, foda-se. Sabe, hoje em dia eu sei algumas coisas e tudo mais, mas eu queria voltar pra prestar atenção, saber. Não, mas eu mano, não, eu, não, mas não tem como aprender. Eu fiz o ensino médio, eu tipo, eu não tem como. Não, não, não tem, tem como aprender, meia. O que é o meia? Não tem como aprender. Mano, sim. Tá vendo? É isso. Qual que é o problema? Os professores não se importam, a sala não liga, qual que é o maior problema? Não, pra mim é a sala no geral, porque tipo, é uma professora falando pra 50 adolescentes que não, a última coisa que eu quero saber é sobre ligações iônicas, mano, não tem como. Você fala 50 adolescentes e parece muito, mas realmente 50, não parecia que era então, 50, não. É, então, 50 adolescentes. A minha sala aí tem um cara, 7 horas da manhã falando sobre ligações iônicas. Não, isso aí, aprender isso aí na escola é a coisa mais retardada do mundo, sabe? Não tem objetivo, não tem lógica, não tem, você não ganha nada, sabe? Por mais que seja clichê, fala, ah, mas por que eu vou usar Bhaskara na minha vida? Você não vai usar conta básica, tudo mais, multiplicação, tudo mais, é bom. Saber, o ensino fundamental inteiro. Mas trigonometria, química, coisa específica de química. Isso aí não tem. Mano, porque, química tá não faz o menor sentido no ensino médio. É muito mais importante filosofia, história e tal do que. Eu acho que é importante tudo, só que, tipo assim, é porque tem gente que pensa diferente de vocês, entendeu? Não querendo. Não, me... não era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. É porque, tipo assim, tem gente. A pessoa pode pensar diferente. Aprender eu acho que na escola tem toda essa grade de disciplinas, por quê? Porque, tipo assim, tem gente que tem mais vocação pra área da matemática. Então, tá, mas aí ela decide estudar essa porra aí. Não. Mas deixa eu falar uma coisa. O jeito que tá aqui no Brasil, que, tipo, é diferente lá nos Estados Unidos, lá você pode escolher as suas aulas. Se fosse assim aqui, seria muito melhor. Seria muito mais inteligente. Não, mas você pode escolher em que idade, tá ligado? Porque eu acho que na Europa, quando você vai fazer faculdade, depende das suas notas no ensino médio, tipo, que eles fazem, tipo, acho que foi nem mesmo. É tipo o Enem, só que tipo também conta as notas que você tem no ensino médio, pra você entrar na faculdade específica. Só que tipo assim, eu acho que uma criança não vai saber o que, não, que ela sim, quer. Sim, sim, entendeu? Mas eu acho que com 14 anos, você já sabe o que quer. Você já sabe o que você gosta e o que você não gosta. Não, que, não é o que você quer da vida, mas é quais matérias você gosta mais. Não, você ah, gosta. Tá, é. Não, é que depende disso, é que depende total de professor também. Se o professor for uma merda, você vai me articular, é foda. Ó, pronto, mas aí, de qualquer forma, é muito desequilibrado, sabe? Quando você tem uma aula de filosofia, uma aula de arte e 8, 9, 10 aulas de matemática. Concordo, meu, no dia da minha escola que eu ia, era tipo assim, acordar às 7 horas da manhã, era duas aulas de física, depois uma de química, intervalo, matemática, química de novo e biologia. Então... Como, velho? Mano, não tem como absorver nada, tipo, velho. Eu tinha um professor de física, tipo, eu não vou falar o nome dele, mas gostava pra caramba dele. Por quê? Porque ele não era do cara que só chegava lá com a fórmula e jogava, tá ligado? Tipo, ele explicava uma teoria e sempre trazia um tema pra todo mundo ficar, tipo... Interessado. Todo mundo gostava. Sabe quem é? E todo mundo tirava nota boa com ele. Nota boa. E, tipo, ele colocava muito exercício, tipo, ele colocava um TD de 45 questões por semana, tá ligado? Tipo, pra gente resolver do conteúdo novo. E todo mundo resolvia porque todo mundo tinha respeito por ele. O problema é isso. Não, eu acho que professor tinha que ser que nem meu professor, nosso professor de inglês do nono ano, velho. Tinha que fechar a porta na hora da prova e deixar todo mundo colar. Todo mundo colar. Mano, o professor de matemática que eu tive no primeiro ano, nos dois primeiros bimestres, foi o melhor professor de matemática que eu tive na vida. Eu tirei 10 e 9 no primeiro bimestre, no segundo. Quando trocou no segundo bimestre, no terceiro bimestre, no quarto, eu odiava. Foi o pior professor de matemática que eu já tive. Ele era muito retardado. E ele falava da vida pessoal dele. Tipo... Não, mas enfim, eu só falar isso, tipo, trocou pro professor e eu te dei, acho que baixou de 10 e 9 pra 5 e 2 pra dar uma noção. Eu passei de ano. Ah, e pior é que a escola que você estudava nem era uma escola ruim, entendeu? É uma escola pública, ok, sabe? Que eu sei qual é a escola que você estudaram. E eu estudei na escola, tipo, de bairro, pública, municipal. Mano, nossa senhora. Todo dia eu saía da escola, 9 horas da manhã eu tava liberado já. O professor de matemática chegava, ele ia explicar alguma coisa, ele explicava, tipo, 3 minutos e subia pra dar aula no, no, na outra série. Ao mesmo tempo, enquanto dava. Na... Meu E ele não Deus. explicava nada. Era isso, A gente mano. vê se acordar de manhã e trabalhar todo o seu potencial quando você ganha tipo 1.500, R$ 2.000 por mês com 45 anos de idade, sabe? Eu tinha um professor de matemática que ele era muito fissurado em dar aula, sabe? Ele gostava muito. Só que ele sempre contava da vida dele, que ele surfava, tinha uma banda e tal, tipo, era Ok. muito louco. E às vezes ele dançava na sala, mas ele era muito bom, tá ligado? O único problema dele é que às vezes ele dava muito conteúdo num dia só. What the fuck, ele surfava? Não, não, Então. entendeu? Enfim, mano, Eu tava uma imaginando o vez cara ele tava discutindo. aplicando prova parcial de matemática e tal, né? E do nada ele foi meio que se alongar assim as costas e ele desmaiou. Ele desmaiou. Daí a menina que tava na frente dele, ela ficou em choque, começou a gritar. Gritando com o cabelo, com o menino. Tipo, socorro, socorro, socorro. Tipo, meu, quando ele. Aí, o que aconteceu? O diretor, junto com o pessoal lá da secretaria, veio, né? Tipo, levantou ele, né? E ligou pra mulher dele, pra. Você levantou, ele tinha desmaiado. Ele levantou, vomitou. Oi? Ele O levantou, quê? vomitou. Esse cara Tipo, teve uma ele. overdose. Sim, sei lá, ele vomitou, olhou para todo mundo e falou assim, ó, bora que ainda dá tempo, ainda são 9h30. Tipo assim. Até porque o pessoal da secretaria falou, não, não, não tem como aplicar. Não, eu não vou aplicar sim. Eu passei a noite toda fazendo essa prova aqui e tal. O cara era louco. Aí Mano, eu teve que chamar a mulher dele isso pra levar ele pro hospital. tem que ter muito amor pelo trabalho pra fazer isso, velho. Sim, mano. Primeira dorzinha nas costas já é vazada da aula. Muito Agora amor. vamos contar uma história mais animada aqui. O Uma dia que eu vez bati num velho. não, uma mulher entrou, Quebrou o pé. uma professora nova, de uma matéria nova entrou na nossa escola. Olha que louco, matéria nova entrou. Qual que era? Qual que era? Pera, é o que eu tô pensando, sabe? Qual que eu tô Sim, pensando? é o que tu tá pensando. Da Matéria areia? nova chamou. Não. Não é da areia? Matéria nova chamada robótica, famosa matéria nova. Opa! A gente tinha um dia na semana Mano, só era pra ter um aula de dia na robótica. semana para ter Com aula de Lego. robótica. Com Robótica era tipo, programação. a gente programava o robozinho lá no A PC gente para se fazia o mexer. robô. A gente construiu o robô e depois a gente programava ele no PC. Mano, Legal, era não muito tinha. massa isso. Todo mundo esperava para ter essa aula, Era na porque era muito sexta. foda. Era numa Era sexta muito. de um Não, a mês só. tua era na sexta, a minha não era na sexta, não. Eu só tive uma aula porque eu faltei no dia que teve a primeira, eu não sabia. Daí eu fui na segunda. Beleza, eu tive a segunda aula, foi a única aula que eu tive dessa mulher, porque aconteceu um incidente. Não, peraí. Peraí, o Só que que que a tu outra. montou só antes de Eu não lembro o falar? que eu montei. Eu montei tipo um guindastezinho, uma parada, você não Ah, eu lembra? montei um carrinho com a Era tipo um garrafinha. guindaste, a gente Tá, programou lá no e PC pra ela. ele. É, tanto faz. Enfim. Eu sei que. Beleza, teve essa segunda aula, que foi minha primeira, no caso, foi a única que eu tive. Porque aconteceu um incidente, porque só tinha uma professora que dava aula pra escola inteira, por isso que era só uma vez na semana, porque ela provavelmente dava todo dia Era uma vez na semana, uma vez no mês, tipo, a minha É, era uma vez na sexta, foi. semana, uma vez no mês, pra cada aula. Enfim, aconteceu uma coisa. Ela ficou na escola, acho que por 2 semanas, e ela saiu da escola porque um aluno jogou um sapato na cara dela. Saiu 5 anos atrás. Vamos contar uma história mais engraçada. Eu acho engraçado. É, Saiko, você tem que rever esse humor aí que você tá Rever vivo esse humor. Eu acho Tem que rever bastante. tristíssimo. Eu acho Eu tristíssimo. Eu só te disse, mano. Tu riu Se muito. fosse um aluno. Se fosse. Tá rindo muito, Não foi velho. tipo, o cara pegou o sapato e jogou na cara dela. Ele tacou sem querer. Ele foi tacar no amigo dele e pegou nela. Eu acho engraçado porque ela saiu da escola por causa disso, velho. Tanto que é uma parada normal, tipo, sempre Eu também acontece. sairia. Normal levar uma sapatada na cara. Não, Mano, já levei. Eu já levei um mano, mas voador. foi sem querer. Não foi porque o moleque quis. Mano, Ele voador. não tacou porque ele quis. E não foi no meio da aula, foi quando ela tava andando pela escola. É, tipo, eles estavam brincando, estavam Eles estavam Adolescente é brincando. tudo bosta. Os moleques estavam Adolescente. brincando no meio do pátio lá. Daí ele pegou o sapato e jogou num amigo dele, só que desviou e tacou na cabeça da mulher. Daí ela saiu da Nossa. escola. Tem Foi por muita causa disso. cena todo mundo vendo que ele tá jogando as pilhas lá e Então, pega no vidro. eu acho engraçado A que é pilha porque. do Caruso. Eu acho engraçado que é porque foi por um motivo muito aleatório que ela parou de dar aula, porque um aluno tacou um. sapato na cara. Não é tão aleatório assim. Mano, ó, nessa mesma escola lá que eu contei a história, no intervalo né, do intervalo das aulas, a galera soltava bomba rasga-lata no meio. Você tava andando, tinha que ter cuidado pra não se atingir. Olha o nível. Brasil, Brasil. É sério, não tô zoando. Agora, Mark Zero não falou nada sobre sua escola. Me diga, você já foi expulso, Mark? Já foi, tipo, pra detenção com alguma coisa que você fez? Ou alguma professora já levou um sapato, lá na cara? Calma. É difícil lembrar dessa época, né? Tá muito tempo desse. Enquanto ele pensa, eu vou falar só uma parada. Eu não sei se eu falei já, mas é bem rápido. É difícil lembrar dessa época. Ele se entregou, mano. Ele se entregou. Mas, ó, na alfabetização. Tinha um menino que fazia bullying com todo mundo, inclusive comigo. E eu sempre fui o mais baixo da sala. Ele sempre me batia sem motivo. Daí um dia eu peguei e assisti um filme, acho que foi do Jack Chan, não sei. Eu aprendi a enforcar pessoas. Daí na alfabetização. Aí o que eu fiz? Ele me bateu e me derrubou no chão. Aí eu esperei ele ficar de costas. Eu tinha, sei lá, 6 anos, eu acho. Não, calma aí, não dá pra enforcar com 6 anos, você não tem força pra enforcar uma pessoa. Tá, mano. Vai enforcar outra pessoa de 6 anos. Não, ele tinha 7. Não, não dá, 7 é demais, não tem como. Não, mano, tem que ser 1 ano mais velho, Max. Enfim, eu pulei nas costas dele, enforquei e eu fiz toda a minha força. Passei 2 semanas sem ir pra escola. Mas é porque, tipo, acho que deram uma justificativa. Quem tipo, são meus amigos? Dizendo que eu não. Tá. Não, agora eu sei se resolveu só porque eu não. Tipo, falaram lá que eu era criança e não tinha noção do que eu tava fazendo. Ah, Martinha. Algum de vocês já brincou de apagão? Semana passada, quando faltou energia no Nordeste todinho. Não. Você ficar de costas pra parede, com os braços cruzados, um amigo teu segura no teu peito e empurra com força. Isso aí é coisa da imaginação, não tem como. Alguém aqui fez isso de verdade. Não, eu fiz isso, aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Vocês nunca brincaram de apagão? Aconteceu comigo? Não, não é brincadeira, você desmaia. É brincadeira, mano. Tangue, falta de respiração. Aconteceu comigo. Minha vida foi que eu era muito magro, aí com 14 anos eu fiquei muito gigante, aí com 18 emagreci de novo, aí hoje em dia eu tô bem maior. Aí, né, nesses momentos, quando você tá na escola, você é uma bolinha, é difícil. É complicado as pessoas te respeitar, né? Tipo, é complexo. Respeitar. Então, foi né? Eu não era muito cara que enforcava as pessoas pra fazer elas desmaiar, tipo, que nem eu. Só tem cara de cínico, assim. Mas eu tinha uma professora louca que era de educação física. Sabe, primeiro que é todo ano que eu entrava, assim, durante, sei lá, quando eu tinha até 14 anos, eu pensava, beleza, esse ano aqui, que momento do ano que eu vou quebrar alguma parte do meu corpo? Porque todo ano eu quebrava pedaço. Eu sei que aí a professora de educação, olha a ideia de uma professora formada de 40 anos de idade, olha a ideia desse serviço. Ela chegou, todo mundo assim, na aula de educação física, a gente estava na quadra lá que tinha na escola, ela pegou cadeira, com cadeira normal, né? Mas com o pé da cadeira era fininho e tal, e meio arredondado e tal, ela mexia, se espalhava um pouquinho. Ela fez um silo de cadeiras e falou: sobe a cadeira e fica pulando de uma pra outra. What the fuck? Não, professora formada, a professora que tá pulando de alunos. A gente começou a pular e tudo mais. Eu fui pular pra uma cadeira, obviamente não escorregou a cadeira, eu caí com tudo no chão e quebrei meu pé. Nossa, caralho. Minha mãe ficou tão puta que a galera falou: ah, então ele vai ter que parar de. É que eu estudava num lugar que tinha subido muita escada, né? Aí minha mãe fez todo mundo daquela sala e os professores mudarem de uma sala pra sala do térreo. Ela ficou tão puta que a professora quebrou o pé, que ela tava quase processando a escola, não ficava: ah, o que? Já mudava, vamos colocar a sala. Nossa, velho. Isso me lembrou. Mais de cadeira é doença. Olha, isso me lembrou uma vez que, tipo, eu tava na aula de aplicação física e a professora fez a gente correr na quadra, tipo, ao redor da quadra um monte de vezes, tá ligado? Na cadeira. Daí a gente fez correr na cadeira. Na cadeira de roda. Não. Não, enfim, ela fez a gente correr ao redor da quadra um monte de vezes, tá ligado? Daí, tipo, no final, ela falou pra gente botar a mão no coração e contar as batidas. Eu coloquei a mão no meu coração e eu não senti nada, eu fiquei pensando, mano, aconteceu isso comigo já. Eu lembrei de um amigo meu, ele botava a mão no meu peito e falava assim: ô, mano, não tô sentindo teu coração. Diz que quando o coração para de bater, quando dá umas 4 horas, a pessoa morre. 4 horas! É muito específico. Meu Deus, mano. E Isso me lembrou, mano, nossa, eu era retardado, eu enganava as pessoas até quando era menor. Até hoje, né? Eu lembro que uma vez eu tava voltando pra escola, da escola com um menino, daí ele pisou numa pedra, ele tava de chinelo, daí ele meio que tipo, tropeçou assim, o chinelo dele meio que virou pro lado, e ele pisou numa pedra. Eu daí... Eu sei quem é, mano. Era um menino bem maguinho. Coitado, mano. Ele, ó, ele pisou na pedra. E sangrou um pouquinho o pé dele. Daí eu peguei a pedra que ele pisou e a pedra era meio verde. Tipo, ela era meio esverdeada. Daí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu não acredito. Ele, que foi? Eu falei, mano, essa pedra é venenosa. O menino foi jogado pro ML. Pedra venenosa. E ele começou a chorar, velho. Achando que ele ia morrer. Meu Deus, foi só isso. Nossa, eu lembrei, nessa mesma escola que teve essa confusão toda, a professora de filosofia, ela era até boa, só que ela jogava água nos alunos. Ela ia pra... Ela começava a dar aula, ela pegava uma garrafa de água, sabe, dessas garrafas. Ela já viu que era que nem gato, tá ligado? Não, aí os alunos... Ela é, não sei o que, né, fala que é filosofia, não sei o que... Ei, para de conversar. Aí ela... Olha a técnica dela. Ela pegava... Sabe a garrafa pet, né? Ela botava... Molhava o caderno no menino. Não. Ela pegava a água, enchia a tampinha da garrafa pet e sacudia nos alunos. E ela ficava repetindo isso o tempo inteiro. No final, ela jogava a garrafa. A garrafa seca. Jogava a garrafa... Sim. Dava uma garrafada cheia de areia no meio da cama. Se fala de areia, que ia comer de novo, hein? Mano, eu lembro que tinha uma história, tipo, não era nem história, era real. Tinha um pé de jambo perto da minha casa. Sabe o que é jambo, Max? Não tem ideia que é jambo. É mó bonito, né? As florzinhas que ficam tudo roxo. É uma fruta. Os moleques subiam lá. E eles pra pegar o jambo da mulher. Só que tinha um negócio que eles falavam que se você subisse a mulher, visse, ela jogava água quente. No, tipo, ela jogava água quente por cima do muro pra pegar nos meninos que tá lá. E realmente, ela, tipo, às vezes saía, tipo, ela ouvia uns barulhos, só via a água quente voando assim. Nossa. Tinha um menino com a perna queimada, que ele tava com a perna queimada. Meu Deus! Daí, ele agia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele, fui pegar a jamba, eu queimei minha perna. Tipo, isso. É um inferno, você tem que entrar nas portas do inferno pra pegar um jamba. Não, e ele não parou, velho. Ele ia lá subir de novo pra pegar a jamba, mano. Nossa, velho. Eu queria, né? Nossa, uma vez eu caí de um pé de um jambo doido. Que... Nossa, quase que quebra a perna. Eu ia só pela adrenalina. Nem gostava de jambo. Eu não fiz essas coisas. Eu pegava só. Eu pegava um jambo pra dar pra minha. Eu nunca subi nova na minha vida, Marcos. Me dá um abraço. Sério? Meu Deus, como vocês assim? Não tiveram a base da infância. Eu subo até hoje, hein? Sinto que meu corpo não foi feito pra conseguir manter tal equilíbrio. Tinha uma árvore tipo uns 10 metros na minha escola. A gente subia não, até não o topo. Não, peraí, eu pequena. Ou tá onde? 10 metros. Era pelo menos 8. Era pelo menos 8. A árvore tinha no mínimo 6, tá bom? 6, tá bom? Pra vocês? Tá bom. Vocês acharam? 6, tá, aí você volta no tempo, na realidade, tinha 1,5 metro, assim, ele, caralho, é muito assim. Você acha que as coisas são gigantes pra essa criança? Se liga, imagina um playground, tá ligado? Aqueles playground de madeirinha, que tem uma casinha que tu tem que subir a escada, tem um escorregador, tá ligado? A árvore era tipo, era 2 daquilo ali, um em cima do outro. Ela era uns 4 metros. 5. Não, não era, não. Eu acho que era menos. Acho que não. Acho vai, que vai, é. Vai, enfim. Eu acho que é só ter imaginação, então. Não, aí todo recreio a gente ia lá, subia na árvore e ficava conversando lá em cima. Mas aí, não sei quem foi o professor que inventou de botar uma corda na árvore em cima. Se foda. Ninguém aqui pensa nisso, meião. O que o meião falou? Se enforcar. Botar em corda. Não, meu. Demais. Você botou a corda pros alunos se enforcar. Não, imagina, tipo, a corda realmente era uma corda de forca, tava preparada, só que ninguém entendia. Era quase, porque ela realmente tinha um buraquinho que você podia botar o pé, tá ligado? Mas também você botar o pescoço. Era pra botar o pé mesmo, isso aí. Botar o pé, isso é só uma gíriazinha que eles usavam. Só aparecia menino com a mão queimada porque descia da árvore. Que susto. Tá ligado? Na corda. E aí teve uma menina que foi descer. E ela, tipo, soltou a mão da corda. Ela só desceu com o pé na corda. E a cabeça dela foi no chão. Teve uma epidemia na minha escola. Uma epidemia de gente comendo tinta da parede. Sim, epidemia de criança comendo a tinta descascada da parede. Ah, nossa. Não. Esse é o IDH brasileiro. Qual o IDH do seu país? Tivemos que repintar a escola porque as crianças estavam comendo a tinta. boy foda que tem almoço, tem que comer merendeira. Não, mas pelo menos colocar ar-condicionado na escola. Mano, tanta criança comia que eu tava até com vontade, só pra ver se era bom. Eu também. Chegava o recreio, as crianças tudo pra aquela sala da de papo. Eu não tinha como descascar. Era só o Icaro. Por isso que ele é assim, com cabeção. Não, vamos finalizar agora com a história do Marx. Porque ele é convidado. Por favor, é o último, convidado que já e eu quero que seja ele. História sobre algum assunto específico? Tanto faz. Conte sobre alguma história, Marx. Tipo, uma história dos anos 30 aí, qualquer coisa. Ô, saca, eu nasci em 92, tá? Não é tão diferente de você, não. Aristóteles estava vivo aí ainda. Meu irmão nasceu em 92. Aí, ó, tá aí, ó, seu irmão. Eu sou seu irmão, sabe? Ah, tá. Tu nasceu em 92, o ano 92, tá ligado? Momento, 2000 anos atrás. Não foi nem 1900. Incrível caso foi de Marx, é. É que é isso, pior no pulo do gato, né? Eu quero contar uma coisa do Psycho, mano. Tô conseguindo pensar. Como assim? Vai. Pra ele não sair, tipo, que nem o vilão da história. Eu não sou o vilão. É que eu não sou o vilão da história mesmo. Assim, o Psycho ele é aquele vilão. O Psycho é que fez agora há pouco eu acreditar que ele tava namorando com outra mina, depois terminou com ela durante 4 dias. E aí a gente contou isso. Eu contei isso no último podcast. E eu sou uma pessoa horrível. Não, mas é verdade que o Psycho fez alguém aqui acreditar que tinha um vulcão em Fortaleza explodindo? Sim, foi eu. Foi o meu. Quando você tinha 612? Foi ano passado. Foi ano passado. Como meu? Não, mas não foi um vulcão em Fortaleza. Foi um vulcão no Nordeste. Por favor. No Ceará. No Ceará. Não, mas até aí tudo bem. No Ceará. Entendeu? Meu Deus, nenhum. Gente... Não, mas não é impossível ter um vulcão no Ceará. A gente já contou essa história 50 mil vezes. É, então. Já contou também? Já contou. No passado. Foi 3 horas de gravação. Sobre o vulcão do Ceará. Eu quero saber se o Marcos ele sabe o que é Super Zoom. É, então vocês falam várias vezes. Eu vi no outro podcast, estavam falando também o que é Super Zoom. É um negócio que transforma até bosta em água. Não. É um filtrador de água mais potente do mundo. É um filtro de água. IDH brasileiro, filtrador. Não, cala a boca. É um filtro de água. Quer dizer, fritasse a minha, não. Filtrasse. Fritador de água. Fritador de água. Você põe na torneira normal, tipo, e ele pega. Vamos acabar esse podcast aqui. Muito obrigado, Marcos. Dê suas considerações. Não, deixa ele contar. Ele não, já. Vai. Pode contar uma história ruim. Ninguém liga pra história final aqui. É que é uma merda, né? Eu passei 3 anos da minha vida assim, gostando muito de uma menina que me chutou pra caralho. É uma merda. E eu passei todo o ensino médio em cima dela, tinha namorada, ela terminou com namorado, a gente ficou junto, ela me chutou. Mano, o Marcos é o menino que mandou a pergunta que tava gostando de 3 anos da menina. É verdade. Eu não acredito. É verdade. Achamos. Foi o Marcos. Caralho. Foi o Marcos. Foi uma pergunta anônima, eu queria uma conta separada. Desculpa, gente. Meu Deus, era o Marcos. Então conta essa história direito, explica. Agora a gente quer saber a verdade. Quando eu mudei de escola, tinha uma menina que estudava um ano atrás de mim, que era muito da hora, assim, era muito, eu adorava ela muito, assim, pra caralho. Só que ela namorava com um brother de outra cidade, faz isso, tipo, um ano. Aí eu fiquei com ela, eu estudava junto com ela, a gente ficava junto na sala o dia inteiro, tinha uma tensão sexual insana, assim. Pera, tu ficou com ela de beijar ela? Então, não. Ficava com ela junto nessa sala. É ele. Aí passou muito tempo e tal. Aí em 2017. Não, mentira, nossa, isso foi ontem. Não, quando eu tava na terceira com ele. Ele ainda não superou ela. Não, calma aí, eu quero deixar bem claro que antes disso eu tenho uma namorada, Dani Kozowski, no Twitter, Instagram, segue lá. Ela é muito da hora, assim, eu amo muito ela, tá bom? Só que eu gosto muito da sua namorada também, né? Ela é muito legal. Como assim, segue? Não, eu gosto da namorada dele como pessoa. Ela é uma pessoa muito legal. Uhum. Ela desenha ela também. Uhum. Ok, tá bom. Tá bom. Então, imagina, você tem um amor da sua vida adolescente, muito foda. A mina, tipo, daí, nossa, eu vou muito casar com ela pra caralho, ter filho, tiver muito longe, vai ser muito da hora. Aí vai, ela termina com o namorado dela. Até a tia namorada terminou. Eita, com ele. Ficou perfeito. Aí eu falei, perfeito, nossa, então. Agora que eu vou muito agora. Fazer nossa, coisa, mano, sabe? Eu ia muito, assim. Aí, tipo, ela terminou com a namorada 2 semanas depois e a gente já tava ficando, assim. Eu fui em cima pra caralho, nossa, obviamente. Senhora. Fui e falei, não, agora que vai rolar o núcleo, não tem desculpa, né? E rolou e tal, a gente ficou junto. Aí ficou junto, tipo, umas 2 semanas, eu falei, então não vai rolar mais e tal. Eu comecei a chorar muito, fiquei muito Pera, ela falou isso? É, então não acabou não rolando mais, sim. Ela acabou me deixando de lado. Pô. Mas não acabou aí. Aí passou, tipo, 6 meses. Eu ainda falava com ela, orou outra e continuava falando, hey girl. E aí eu tava na dificuldade, ficava mandando mensagem pra ela e tudo mais. Aí a gente se encontrou, começou a, tipo, entrar a namorar mesmo, assim, naquelas. Aí começou a namorar durante uns 3, 4 meses. Só que aí do nada chega pra mim e fala, então, conheci um cara canadense que... Nossa, tá zoando. Nossa, muito música e tal, eu gosto de música, ele parece muito legal, eu vou ficar com ele e tal. Aí eu fiquei, né, obviamente, destruído pela minha vida, nunca mais fui a mesma pessoa. Só quero achar que é uma pessoa legal, só a situação da vida mesmo. Que... Mano, Mas eu deixo claro. Ah, a gente deu a solução pra ele. Amor adolescente é uma merda, amor adolescente é irracional, é idiota, é burro, é imbecil. É uma experimentação, Marcos, é onde você aprende. Mano, eu concordo com ele, por isso que eu não namoro. Não, calma, não é assim que funciona também. Tem que namorar também, cara, senão as pessoas vão achar que você é gay. Caralho, todo mundo já acha, já. Não, eu tô brincando, eu deleto. Não, só pra frisar que a gente já deu a solução. Só isso, a gente já deu. Qual que é a solução? Qual que era a solução? A solução é a seguinte. Já deu. Aí vem os créditos. Não, cala a boca, mano. A solução é... Mano, a galera já perguntando se eu quero namorar o Psycho. Qual que é a solução, cara? Eu não quero, não. Só que é a solução? Enfim. A solução era a gente tu pegar e dar. Era tu pegar o namorado dela. Pegar o namorado dela. Pegar o namorado dela, exatamente. É. Não, a gente contou, mas eu quero só frisar pra ele saber. Tipo, agora ele vai saber ao vivo. É, agora vai se pegar. Sim, vai agora vai descobrir. Nem vai precisar ouvir o podcast. Pega o namorado dela. Você vai na. Vai passar muito no podcast. Você vai pegar, pega vai namorar dela, o namorado e depois dela. Passa 3 anos com ele e depois fala que não é gay. Não, sim, é gay. E deixa ele. Ou você, aí isso, tu já vai. Tu vai ser um combo, tá ligado? Tu vai acabar com a vida dos dois. Sim. Isso. Eu não concordo, tá? Eu quero que você, tipo, deixe as pessoas felizes. Meu Deus. E não foi esse negócio. Deixa eu dica aqui, ó. Eu tinha 16 anos, comecei a gostar dela. Eu parei de gostar, tipo, 19. Faz. Demorou muito tempo pra mesmo passar. Se você tá com 16 anos, apaixonadinho pra uma menina que não tem possibilidade de rolar alguma coisa, dropa. Sabe? Vai embora. Vai viver sua vida, faz suas coisas. A gente falou isso também quando a gente falou mulher. Vai ter monte. Ô, Max, agora eu quero criar um novo segmento nesse podcast. Todo convidado que vem aqui, eu quero fazer essa pergunta, beleza? Nossa, todo vai. Convidado. Ele vai fazer uma pergunta muito horrível, vai. Não, é uma pergunta muito horrível. É uma pergunta que ele fez, acho que em vídeo. Não, é uma pergunta que perguntaram pra gente no podcast e foi uma coisa que o Icaro... Ah, nossa, eu sei qual que é. Ah, beleza. É uma coisa, que perguntaram pra gente no podcast, eu quero perguntar pra todo convidado agora pra saber se gostaram pra aceitar. Beleza? Ó, acabou a internet no mundo, entende isso? Acabou a internet no mundo, não tem energia também acabou? Não, só a internet. Internet acabou. Não acabou. Ela só foi tirada de todo mundo, beleza? Não. Uma entidade chegou na Terra e tirou a internet de todas as pessoas do mundo. E pra tu ter a tua internet de volta, tu tem que dar alguma parte do teu corpo. Não pode rim, não pode apêndice, não pode um dedo. Tem que ser alguma coisa que vai fazer muita falta do teu corpo. Um membro. Pra eu ter a minha internet de volta, eu tenho que dar um pedaço do corpo embora. É, isso. Não pode rim, não pode apêndice, não pode dedo. Tu tem que trocar um membro do teu corpo. A não ser que seja todos os 5 dedos. Parte do teu corpo, exatamente. É que eu tô pensando, mas ficar longe do site sem poder falar com ele deve ser um plus, né? Deve ser uma coisa boa, em vez de... O que tu tá falando? Parte do corpo. Mas se pode ser 5 dedos, então daria meu pé em vez de dar minha perna. Daria meu pé embora. E só usar um toquinho depois e andar de boa. Eu daria a perna, até a perna daria. Parabéns, Marques. Porque todo mundo escolheu a perna, menos o Ícaro. O Ícaro escolheu o olho. Mas é um olho, velho. Ele vai embora. Ele não consegue voltar. Deixa eu puxar. Eu já pedi pra me colocar de novo, porque eu não tenho poder. Nunca confio no Psycho, galera. É, mano. É isso aí. Pronto, agora não, sim. Mas antes. Ai, meu Deus. Recomendações mesmo, que isso? Putz, recomendações. Recomendações. Meu Deus do céu. Recomendações. Vamos começar com... Não, vamos deixar o Mark Zero por último, porque ele é o convidado. Eu não sei o que é isso, mas vai. Recomendação de qualquer artista, de qualquer filme, de qualquer música. Começou com música, mas agora vai ser qualquer coisa, porque a gente acabou as músicas. Pode começar mesmo. Então, essa semana eu assisti A Chegada. A Chegada, um filme... Eu gostei bastante. Uhum. Eu vi muita gente comentando sobre, muita gente falou mal do filme, muita gente falou bem, e fiquei na dúvida. E eu assisti eu assisti o filme e eu me surpreendi, gostei muito, muito do filme. Sério, parabéns, recomendo. Se você gosta de ficção científica, não é sobre um filme que você acha que é. Então, é muito bom. Eu não sei se é uma banda, porque, tipo, eu vi que, tipo, tinha artistas diferentes em 2 clipes. Não sei se é, tipo, uma banda ou se é um grupo específico, eu não sei como é que é. Mas o nome é Off on Off. Eu sei o que é. Muito bom. Strogonoff? Strogonoff? Gostrofonoff? É K-pop isso aí. K-pop. É Off on Off. É K-pop, só que é Off K-pop, on Off. Eu sempre tenho vontade de acabar o podcast na hora que o Icaro tá tentando falar o nome das bandas que ele não consegue pronunciar o nome. Só que a música é Gold. É gold. Não, é gold, é gold, gold de ouro. Agora, vai, tá, eu quero ser o penúltimo agora, porque eu já tá bom, primeiro. Eu vou recomendar a música da banda Super Organism. Olha Super Combo. A música é Something for Your Mind. É muito boa, tipo, bem felizinha. Bem viajada. Acho que eu mandei pro Icaro, tá? Eu vou. Tá bom. Então eu nunca ouvi essa aí, na real, vou procurar. E eu vou divulgar uma música também, porque eu não tenho nada que eu assisti, ou que sei lá. Exato. Só achando aqui um musical, se alguém quiser assistir. Mas. O Psycho tá lançando um CD novo. Eu achei, Psycho, inclusive, eu achei essa música em recomendação em outro podcast, então olha só. Ele recomendou e eu vi, caralho, que foda. Eu quero recomendar aqui agora, porque é muito boa, realmente. Só que foi um podcast gringo. Enfim, Temporex. Nice Boys, é uma boa música. Pô, muito bom. É muito boa. Temporex é muito da hora. E Nice Boys, essa música é muito, muito gostosinha de ouvir. Muito boa. É isso aí. Depois a gente vai fazer até uma collab com esse agora, do podcast aí. Mark Zero. Seguindo o que vocês estão falando, eu acho que talvez o Sai conheça, algum conheça. Vou falar de música também. Tem uma banda que eu. Banda não, né? Um brother, na real, que eu gosto muito. Que chama. Pra cantar, chama Stromae. Stromae, conhece Stromae? Alonso Dance? É um cara francês que canta umas músicas. É esse mesmo? Sim. Nossa, que lindo. Ele tem um, não dá pra, eu não sei escrever francês, né? Mas é Cansé, que é Quandse, alguma coisa assim, que é uma música sobre câncer, mas não é também, é visualmente do caralho, música do caralho. Conselho que a galera ouça Stromae, que é uma das mais legais do mundo. É isso aí, muito obrigado, Marx, pela sua participação. O prazer nesse incrível episódio. Eu me arrependi de algumas coisas, mas tamo junto, vamos lá. É isso aí. Qualquer coisa sempre tem o famoso processo judicial. O famoso PID de 15 minutos. Tem o famoso regime militar. Não tem nada a ver, só. Ditadura militar do Bolsonaro, tem sempre. Então, enfim. Muito obrigado, boa noite. Isso é mais isso episódio. Aí, boa noite. Bom dia também, né? Bom dia, né? Bom dia agora pra gente, podcast... ninguém sabe. Né? Quase meio-dia o nome do podcast. Quase alguma hora. Quase alguma hora. 10 pra mais tarde. Enfim. Boa noite, bom dia, durmam bem. Um beijo, viu? Beijo. Um cheiro, um beijo e um queijo. Até o próximo episódio. Beleza, Selbit. Tchau. Nossa. Selbit? Ele falava isso. Falou um beijo e um como queijo. Como assim? O Selbit falava isso, sério? Sim, era o... Eu falava isso pro meu pai toda noite quando ele ia trabalhar. Mas um beijo e um queijo existe fora do Selbit também. Disse. Sério, não, o Selbit falava mas isso? É muito Selbit. Eu nunca vi o Selbit falando isso na minha vida. Ele sempre falou isso no... Pegou muito Selbit. Porque eu não assisti o... Sim. Sério? Nossa. Tu só falou por causa do Selbit. Nossa, sério. Tu falava isso pro pai porque, tipo, o Celso falava isso porque antes. Tu era muito bom, eu tenho certeza. Nossa, beleza. Oi, eu tô aqui no final desse episódio só pra avisar que esse episódio provavelmente não vai estar no SoundCloud nem no iTunes, só vai estar no YouTube por enquanto, por motivos de eu estou tentando arrumar o problema da limitação de upload do SoundCloud, né, que é o meu host principal de podcast. Então, só essa semana, logo mais vai estar tudo certo, eu tô preparando mais as novidades pro podcast também. Daqui pra próxima semana os episódios vão estar certinho lá no iTunes de novo e no Spotify também, que tem muita gente pedindo. Eu vou tentar, tô fazendo o possível, tá bom? Mandem suas perguntas lá no QSE, @QSEMeianoite, no Twitter, nas DMs. E é isso, até o próximo episódio, boa noite e tchau. Tchau, tchau. 1, 2, 3 e palma. Beleza, nossa, todo mundo foi na mesma hora, hein? Eu ia contar com quando o meu irmão falasse. Assim, então vai lá, 3... Mano, só um falar um, o outro 2, o outro 3 e o outro 4. É, tá bom, vai. Dá pra quietar o facho aí, quem tá batendo no microfone? Ó, ele tá batendo na bunda aí.